evolução. Ódio até o máximo, atualizado, calibre pesado pra arrombado. Que foge ao infragante e se esconde nas fardas. Que me vê suspeito, só portar de calça larga é brinquedo. Governo ignore fantasia, frieza na merchandagem, cega apologia. Que faz só cria um louco com raivoso com a nove. Desfigurando o rico na busca do malote de pinote. Fuga focada pelo Globocop, Robocop do sistema, louco pra ver minha morte. Que é Ibope, foco sangue, vem comigo. Reconstituição te mostra o grau do homicídio. Sem alívio, maldade, porque a cena é de combate. Meu sonho de consumo é coleção na sua garagem. Não tem Disneylândia, férias em Veneza. O lobo mal raivoso decretou luto na empresa. Alta punição, o medo se propaga. Cerca eletrificada pra evitar cenas trágicas, dramática. Tipo filme, tipo bang bang. Playboy, delicado desmaia quando vê sangue. Os moleques estão na ativa, das classes sofridas, rotulado perigoso. Terror da classe rica, maldita ostentação na tela da Globo. Vitrine pra sequestro, ladrão brilha o olho. Playboy, folgado de rolê na avenida. É filme reprisada, morte e vários para-brisa. Nociva, revolta na febre. Os boy treme, investimento do sistema é repressão dos PM, segue o tema. AF sem alívio com os vermes. Arrombado, catenu, pobre me odeio, rap violento. Favela 100%, vai ouvindo. Ataque fulminante, rio de sangue nordestino.